O Começou. Joker tá aí? Então, Aí eu vou escutei nele. cagar. E o Sorg? E o Sorg? O Sorg eu até agora. Ah. Tô. Olá, Sorg. Olá. Fala, Zico. Pensei que ele ia falar, olá, Ó, Sorg. Vocês cortaram aí, ó. O Marcos tava contando a história aí do. Ah, é, da casa dele aí. Que ia tomar um pingado e voltar e falar pra mulher, ó, quando eu voltar, eu não quero ver você aqui. Mandar uma real, PP. Eu vou tomar um pingado. Dá roupa aí. Vai de lá, filho. Leva o ponto do ônibus. Putz. Assim, enquanto tu tava tomando seu cafezinho, você via ela saindo da prédio indo pro ponto, né? Eu fazia questão de levar. Ah, cavaleiro, viu? Cavaleiro, não pode ter certeza que a porra foi embora. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Estamos aqui para mais um Papo Nerd, o podcast, o único podcast em que o argumento serve para PN, mas hoje não será um Papo Nerd tradicional, hoje será mais uma vez um crossover, mais uma vez se você ouvir isso daí no Baile dos Enxutos, porque no Notas Nerd a gente optou por leitura dos comentários que seria mais fácil. E outra palavra pra cagou, né? É, também, outra palavra pra cagou, estamos nem aí, porque nós somos mais... Não, mas o primeiro crossover vai sair, porra. Vai sair? Vai. Atrasado, tá? É. Ah, vai, é mesmo? Vai. Vai? Então tá, então vai. Então vocês estão sabendo que na mesa estão aqui o... dos notas, o Dr. House, o Ebony e o Nexus... E do Baile dos Enxutos. E do Baile dos Enxutos. Nós temos o Inferno, o Mou, o Winter Sorg e o Joker, o palhaço. Palhaço. Coringa. E o tema de hoje vai ser momentos nerds, momentos marcantes nerds. E eu já vou começar aqui com o Winter Sorg. Winter, diz aí pra mim, qual foi seu momento nerd marcante? Cara, eu não sei se vai ser entrar na categoria nerd, mas assim, o que eu pensei de rapidinho aqui foi quando eu fui, o primeiro show grande que eu fui na minha vida foi do AC/DC em 1996. Porra, que foda. Cara, assim, foi a primeira vez, acho que não me lembro se foi a primeira vez que eu viajei sem meus pais, assim, eu tava com 15 anos e fui com excursão, com a galera que eu conhecia e tal. E assim, pô, AC/DC, cara, fazia 11 anos que eles não vinham no Brasil, então eles vieram com um equipamento, produção de palco incrível, com os canhões, com pirotecnia, com sino, e assim, Angus Young com muita vontade de tocar no Brasil, cara, então assim, foi um show memorável, primeira vez que eu fui num show grande, assim, num show de banda estrangeira. E foi um negócio, assim, impressionante, cara. Foi um dos melhores shows até hoje da minha vida. Que ano que foi, cara? 96. 96. Pô, mania. Pô, foda. Já era velho, já, né? Esse daí eu acho que eles só tocaram em São Paulo, né? Ou tocaram no Rio também, não lembro. Não, foi um show só. Só tocaram em São Paulo, foi show único que eles fizeram nessa época. O último show deles tava 500 pila o ingresso, cara. Acho que era isso. O último show em São Paulo, acho, não era? Tava quanto? O IPS foi 500 pila, o ingresso, acho. Credo, cara. Se não me engano, na época eu paguei 40, 50, alguma coisa assim, cara. Cara, no Rock in Rio 2000, ó, no Rock in Rio 2001, eu lembro que eu paguei cerca de R$19. Eu fui no show do Megadeth em 91, eu paguei... 91 não, desculpa, 93, 94, paguei R$20. Pô, o Roger Waters no Engenhão, tá? 500 de caralhada. Tá foda mesmo, tá caro. Pra ver o Glória hoje tem que pagar, né? Vocês viram, cara, que o Falacho comentou, fez uma entrevista. Fica pelo lado bom, cara, pra você ver o jogo do Palmeiras, você não paga nada, só um quilo de fica um perecido. É, isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Fala aí, vocês estão falando de música aí, comentando preços de ingresso, que tá caro, eu concordo. É, não sei se vocês estão sabendo, o Edu Falaschi fez uma entrevista que é mais um desabafo criticando, né, o metal brasileiro, que não tem união, que nego paga 500 pau pra AC/DC, Iron Maiden, essas porra todas, mas não quer gastar dinheiro pra ver Angra. Então para de fazer merda. Porra, eu não vou pagar pra assistir Angra, eles vão pagar pra eu assistir eles, cara, pelo amor de Deus. Glória. Ei, ei, não compara a Angra agora aí, ô. Porra. Aí também não. É uma bosta, né? Não. Tu gosta de Katy Perry, tu não tem a mínima. A mínima moral pra falar de metal. É, não tem a mínima moral pra falar. Tá, enfim. E você, Ebony, um momento marcante. Sai com uma garota de 19 anos no Shopping Bangu? Opa! Olha só! Olha só! O senhor Delarry veio com. Outro dia estava no. Ficou muito engraçado. Ele com no Face com uma foto de uma mulher com uma pizza na mão e uma Heineken. Quem pode dizer de onde eu outra. Chupinhei essa imagem? Acabou. Aí todo mundo falando. Caramba, que interessante. Eu ficaria com as três coisas, tudo bem. Vai o senhor Delarry e diz assim: eu ficaria com duas das três. Não. E no lugar da Heineken, eu poria um Mate Leão Diet. Geralmente eu sou homem, mas eu tenho assim uma recaída. De conversa, foi um amigo meu que escreveu o Delarry. Você gosta de dois terços dessa imagem. Eu falei, deu a senha pro teu primo, né? Aí sabe o que ele falou, credo, ela é gorda. Só faltou. Foi ver agora. Mas é bonita. E enfim, qual foi o seu momento marcante? Além de ir pro banco com a menina de 19 anos. Pelo menos eu fui, pô. Depois pula, depois eu volto. Depois eu lembro de algum momento. Caralho, então tá, deixa eu pegar alguém aqui do baile dos enxutos. Hell! Que não é Hell, é Inferno. What the hell? E você, Inferno? Qual foi seu momento importante? Eu sou irmão hétero da família, não me confunda com aquela bicha azul. Ratinho, ó. O Delarry pensou igual o Luciano Gimenez agora, né? Pensou em inglês. Você dá licença que é minha vez? Ó, você tá hein? Gente, é um crossover. Vamos parar com essa discussão de relacionamento, isso é no caso de família. Outro programa. Inferno, Chirion. Momento assim, cara, que pirou no cabeção foi quando eu tinha uns 7, 8 anos, foi quando meu irmão me levou no cinema. Primeiro filme que eu fui ver na vida, e foi Retorno de Jedi. E eu pirei, eu vi aquilo lá, cara, o que é aquilo? Eu não conhecia muito a trilogia, né? Até porque era muito novo. Eu nem podia entrar, meu irmão me levou assim no peito e na raça mesmo. Na verdade, ele nem queria me levar, foi minha mãe que forçou a barra porque ameaçou ele de ficar de castigo se não me levasse. Que ano aí, isso, Inferno? Ih, cara, 84? Por aí, que eu fui ver também. Mas não precisa mentir, Inferno, todo mundo sabe que tu é eterno. Não precisa dizer que tu tinha 7 anos. Ele assistiu isso no Éden, né? Por aí assistindo. Contas, animal. No motel da Tijuca? Não, cara, foi no passeio público, no Cine Palácio. Quase igual. Ah, não, ali era muito bom. Cine Palácio tinha um lustre monumental no teto. Óbvio, não esqueci no teto, não deixou que ia ser. I'm in your arms, keep me safe and sound. O filme era tão grandioso, cara, os efeitos, né? Era tão fantasticamente poderoso que eu saí de lá e eu fiquei alucinado pra consumir tudo que tinha que dizer respeito à primeira Guerra das Estrelas, depois tudo que dizia respeito à ficção científica, aí tudo que dizia respeito a filmes, aí eu virei essa porra nerd que vocês conhecem. Agora eu entendi porque que o Luke Skywalker ficou torto, a culpa é sua. Porque quando o Inferno consome coisa boa, a coisa boa dá merda. Não, mas o engraçado é que eu não sou fanboy das Guerras das Estrelas, eu prefiro Star Trek. Mas, aí, tá que enfim. ao menos um, né? É, alguém. Pelo menos aí eu tô com um velho aqui, de fato. Verdade. Ah. Eu praticamente caguei pras duas. As duas sagas aí, tanto Star Trek. Então sai daqui, sai agora daqui, tá? Quem chamou esse cara? Eu não posso sair que eu sou o host. Só o seguinte, tira o Delarry e tira o Joker. E aí eu começo, eu volto a apresentar de novo, né? Volto outra vez. Aí, Ebony, você que lembrou aí porque você tem um TDA alto, diz aí, qual foi seu momento nerd marcante? O outro não lembro, porque eu falo assim, me deixe pra depois. É, né? Puta que pariu. Porra, presta atenção! não! Eu lembrei depois, tá foda, hein, cara. Hoje tá foda, hein. Ah, porque ele, tá ele não, porque ele escreveu agora, me deixa pra depois, antes não tinha lido. Ele tá testando a menina de Bangu. Tá, o... E você, Nexus? Momento nerd, cara. É, marcante. Marcante? É, marcante. Momento nerd, cara. É, marcante. Marcante. É, marcante. Marcante. Cara, eu lembro. Eu era moleque, assim, eu fui na casa de um amigo meu, de infância, e eu não tinha muito costume de ler quadrinho. Eu era bem novo, cara. E aí ele me mostrou a coleção de quadrinhos dele lá e tal. E, cara, eu peguei a morte do Capitão Marvel, cara. Aí tinha o Thanatos e tal. E, cara, eu peguei aquilo ali pra assistir, pra ler, cara. Pra assistir, né? Pra assistir é foda. Pra ler. Cara, eu fiquei maravilhado. Aí eu comecei a pegar aquelas revistas tipo Aventura e Ficção. Sabe, eu não sei se o pessoal que é mais velho deve lembrar, né, cara? Não sei se tem alguém mais velho que eu. Tinha a revista Aventura e Ficção. Capas do Mozart Couto. Eu acho que era. E aí, cara, eu comecei a me interessar por quadrinho e eu já tinha uma pegada de desenho. E aí, cara, aí eu comecei aquele sonho de moleque, de ser quadrinista e tal, de desenhar. E, putz, foi, eu acho que deve ter sido o que mudou minha vida toda, cara. Tipo, eu sei o que eu sou hoje, né? Não que eu seja grandes coisas, mas, tipo, a profissão que eu tenho hoje, sabe? Tipo, hoje eu sou designer, desenhista, vaiado. De interiores, né? Design de interiores. Olha, por isso aqui, eu quero vida. Eu quero vida, gente. Quero ambiente fofo. Feng Shui. Quer que você decore o interior dele. Feng Shui, por favor, tá? É muito morto isso aqui. Cara, aí foi o que eu comecei a desenhar e tal. E foi um momento... E assim, um outro momento, só pra completar. Meus pais começaram a ver que eu tinha muita aptidão pra desenhar. E meu pai desenhava muito bem. E meu pai comprou o livro. Não sei se é um momento nerd, mas eu vejo ele como um nerd, tá? Pela fisionomia dele. Daniel Azulay, cara. Oh, é, mandando pra vocês. Então, isso aí, meu pai comprou os livros do Daniel Azulay pra mim. E eu assisti o Daniel Azulay, né, que ele tinha um programa. E, cara, ele tem uma fisionomia nerd do cacete, né, cara? E ele é imortal, né, cara? Porque se você procurar ele tá a mesma coisa até hoje, né, cara? É, uma maneira. E aí meu pai comprou os livros dele, cara, e, cara, eu desenhava, queria desenhar igual e tal, fazer os personagens dele e tal. Foi o que marcou pra mim, cara. Foi essas duas coisas. Foi o Daniel Azulay e foi... Mas você gostava do Daniel Azulay, cara? Cara, quando eu era criança eu gostava, cara. Tipo... Eu tinha medo da coruja. A coruja tinha cara de ser brigona, né, cara? A coruja era, porra, a coruja era sinistra, cara. Depois vocês procuram na internet, a coruja do Daniel Azulay. Era sinistrona aquele bicho. Era feio. Mas, cara, com meu pai, cara, militar, eu já tinha medo suficiente, então não... Então, já tinha a história do bonequinho do Batman, né? É, verdade. Então, assim, foram coisas marcantes. Eu não vou falar do meu primeiro Atari, que aí não conta. Né? Rapidão, aproveitando que o Nexus estava falando da influência que o pai dele teve, tal, com os quadrinhos. O meu pai também, cara, ele foi, assim, responsável muito direto por eu curtir quadrinho. Eu tinha uns... Sei lá, acho que umas 5 revistinhas do Super-Homem, que eu não lembro de que editora, não lembro que histórias. É, tava sem capa, faltando página. E, cara, eu li aquilo assim incessantemente. Acabava uma, começava outra. E ficava nesse ciclo, cara. E o Cavaleiro das Trevas que eu tenho hoje, o encadernado da Globo, foi meu pai que trouxe São Paulo uma vez que ele foi passear. Tipo, acho que ele nem sabia a importância do Cavaleiro das Trevas pros quadrinhos, né? Ele trouxe assim, encadernadão, eu, caralho, cara, que foda. E hoje, assim, tem uma penca de caixa na casa dos meus pais, porque eu não tenho onde guardar aqui na minha, e é culpa, e ele reclama, ele não, minha mãe reclama, mas eu falo, isso é culpa do meu pai, ó, meu pai que começou com essa história aí, ó, agora lembro de vocês aí. Entendi, e Joker, e seu momento? Sim. Pô, cara, eu tô tentando pensar em algum aqui, mas eu não consigo tirar nenhum da cabeça que não seja. Que não seja, cara, o meu primeiro evento de anime, velho. Foi em 2006, cara. Nossa, foi um evento chamado Fast Comics. É, cara, era muito legal, tinha muita coisa, assim. Eu conheci bastante gente, eu conheci o que era cosplay. Levei um monte de mangá de lá, cara. Hoje eu me arrependo, eu estraguei minha vida comprando mangá. Cara, olha só. Isso é verdade, tá? Você gasta uma grana pra colecionar quadrinho americano. Imagina mangá, cara. Pois é, cara, pois é. Eu tenho todos os 56 números do Samurai X que a JBC fez o favor em dividir, né? Aí ficaram 56 e demorou anos, assim, pelo menos uns 3 anos pra completar. Não é? O Sorg que fez a coleção também, não foi mais ou menos isso, o Sorg? Os 3 anos, né, cara? A JBC cagava pro galera que comprava, cara. É, então. Lançava 3 edições, pulava 2 meses... Lançava mais uma editora que se importa com a gente, cara. É. Começou anime, a ser... Panini. Grande Panini. Quando ela começar a pagar, eu falo Panini. Eu me recuso a falar isso. Eu falo de graça. É, nota-se, você é um vendido. Vendido de graça, né? É, exato. É um dado. Sou gratuito. De graça. Então, a JBC, cara, começou a lançar de 15 em 15 dias. Acho que depois eles enjoaram, começaram a ser mensal, né? Começou a lançar mensal e depois eles lançavam quando eles queriam. Né? É isso aí. Pô, eu acho que tá aí, cara. Meu primeiro momento nerd foi quando eu comecei a comprar Samurai X, cara. Não, imagina, nada, cara. Nada, cara. É foda, legal. Por meu caráter, cara. Eu tinha 16 anos, aquela época que a gente tava formando caráter, né? De adolescente. E aí, pô, cara, fez muita diferença pra mim. E aí você formou seu caráter com um samurai que usa a espada você invertida. De rosa. E utiliza um kimono rosa. Muito bem, campeão. Não, mas olha só. O OVA, é Bambi, né? O OVA é bem bacana, cara. Mas a série é muito bichosa. Não, é nada, cara. O mangá é demais. O mangá é muito bom. É, o mangá é bom, cara. Tô zoando, mas o mangá é bom. E você, Dr. House, qual foi o seu momento? Bom, o meu primeiro momento nerd ocorreu em 1989. Ah, quando eu fui ver Super-Homem. Não, seu filho da puta, eu tinha comprado... Olha! Eu tinha comprado Batman número 1, a quarta série da Abril, que... Pra lembrar, os senhores, era uma das publicações do Frank Miller. Era Batman 1 que tava começando. Aí virou um vendido. Não, calma. Calma, sua piranha, calma. E lá fui eu para o meu colégio de freiras. Eu estudava no colégio de freiras. Uhum. Porque vovó House sabia que ela tentou. Aí cheguei na escola. Aí vocês vão entender como é que se forma o caráter de um ser humano. Eu cheguei na escola com Batman 1, devorando a edição, lendo cada quadrinho, desenho do David Mazzucchelli, aquela coisa. E eu tinha o primeiro tempo, eu lembro até hoje, era matemática com a professora espanhola, que era uma freira velha. Peituda? Não, era uma freira velha. Então não faz sentido. Só porque foi espanhola. Não, né? O engraçado é que ela ficava falando em espanhol com a gente, achando que a gente entendia alguma porra que ela tava dizendo. E aí, lá tô eu com a edição aberta, ela fez a chamada, eu caguei pra porra da chamada, eu era o último da chamada. Disse presente, quando ela levantou o olho, ela virou pra mim e falou: dê-me isso aqui, dê-me isso. Aí eu olhei: Kuma? É isso que tu está segurando? Isso aí? Aí eu: o Batman? Isso é um cachorro! É o demônio! É um cachorro! O que é essa freira aí? Com um morcego no peito? Aí. mano. Ela pegou e guardou o negócio. Aí, beleza, acabou a aula. Acabou o dia de aula, eu virei. Chamou, né? Vamos te exorcizar. Né? Eu falei: ó, só vou embora daqui quando você devolver isso. Ela: não vou devolver, eu vou falar com a coordenação. É a coordenação, caralho. Me devolve essa porra. Eu tinha. O espanhol dele é muito bom. Né? O professor dele. É, quase isso. Agora você sabe que ele tirou zero em espanhol, né? É, exatamente. But the second time I have control the match. Control the match, my equipe playing the left, the right, in the middle. E aí, acabou que chamaram Vovó House. Vovó House tem um nível de grosseria mais absurdo, porque é uma geração anterior, né? Minha mãe, ela é da época que pedagogia era feita com porrete. E aí chamaram mamãe House, explicaram o problema pra ela e viraram, ó... Seguinte, devolve a revista do menino. Ah, não, mas espera aí, ele não devia estar lendo dentro de sala de aula. Não, não interessa, ele pagou, devolve a revista do menino. Se não, ela só falou isso. Se não. Se quem, não. Quem falou isso, House? Quem falou isso? House, minha mãe. Ah, bacana. Se não, aí devolveram minha revista. Nisso que devolveram minha revista, eu fui pra feira e falei, papa puta que pariu. Aí minha mãe, que isso, menino? Eu falei, não, tô mandando ela pra Maria, mãe de Jesus. E a partir desse momento se formou o House, dando de mim. Floresceu uma rosa, né? Não, na verdade não foi uma rosa que floresceu, não, meu filho. Ô, Pepino, opa! É, não, até hoje eu sou um rosa. Não, cara, nasce perto de você, por exemplo. Você caga. Não, você não nasce. Mas sai. Mas sai, é. Pode ser o Alien, né? Pode ser o Alien também. Pode ser o Topodídio. Que aquela porra. Monstro. Aquela porra vivia dentro de um ser humano, com certeza. No meu caso, só nasceu uma bengala. Quer pegar? Continua. Então nasceu uma bengala dentro de você. É, e ela saiu. Você quer pegar? Onde é que ela saiu? Só sua miniatura, né? Não, não é miniatura, não, cara. Ela é grande. Já viu? Já. Eu tenho que olhar tudo. Ah, esse assunto roupa, vai gerar assim. Tanta coisa. É, isso vai virar. Ó, tá, enfim, ninguém quer saber da porra da bengala do Ralph. Foda-se. E Mo, e a revolta, você? A revolta. É. E você, tá com ciúme, tá com ciúme. E você, Mo, qual é o seu momento marcante nerd? Cara, não sei se dá pra dizer que é nerd, mas. Não, foda-se. É, Ebony, e você? Que isso, fala. Vai tomar no cu, hein? Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É. Mas depois de anos vendo aqueles filmes de. De anos? Tem anos? Depois de anos. Ano com o bando de surdo, filho da puta. Ah, Robin, você é um garoto. Não pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Só me fala. Seu mal agressivo, vou te colocar no colégio interno, seu moleque. Vou te colocar no colégio do House. Colégio de freira. Uma freira com um morcego no peito. Um morcego no peito. Depois de muito tempo vendo, né, tipo, aqueles filmes de brucutu, né, cara, tipo, o Predador com o Schwarzenegger, o Stallone Cobra com o Stallone, porra, cala a boca aí, meu. Vai, mano, segue aí. O Duro de Matar com o Bruce Willis, ver esses caras tudo reunidos nos Mercenários, cara, ver aquela cena da igreja, dos três conversando ali, aquelas arriadinhas, com o Stallone falando que o personagem do Schwarzenegger sonha em, tipo, ser o presidente dos Estados Unidos, coisa e tal. Pô, spoiler, caralho. Ah, é, spoiler. Ninguém viu, né? Apesar de ser uma coisa recente, foi uma coisa que marcou muito, que eu achei muito, muito foda, sabe, cara? E, então, é isso aí, então. Você Mercenários. Orgasmos múltiplos nerds. Certo, achei certo. Muito foda. Ô, sério, cara? Que seu momento nerd foi os Mercenários? Foi ano passado. Não, cara, eu não vou falar de clássico, cara, eu quis falar de um diferente, não vou falar de Star Wars, não vou falar de, sei lá, do Homem-Aranha no cinema, que é o meu personagem preferido, não tô puxando teu saco, Ebony. Briga, já tem que passar isso. Até porque o Ebony é o amigão da comunidade pacificar. Não vou falar. É o amigão do gueto. Quem era puto pacificar, oi? Amigão do gueto. Do Homem-Aranha no cinema, que também... Foi um momento muito marcante, quis falar um diferente. Entendi. Ah, não, beleza, só beleza. Tá bom, então... E o, calma aí, falta o Ebony. Ebony, lembrou, enfim, do seu momento, né? O Nego nerd? Por último, né, cara? Hã? É, porque senão ele morre. Perfeito. É, sendo que eu não falei, né? Eu não falei, mas deixa o Ebony. Mas você é flamenguista, cara, é quase que negro. Que isso, cara? Foi mal, saiu muito automático, foi mal. Horrível, cara. Vai me chamar de, vai me chamar de bandido também, só porque eu sou fraco. É traficante, não é bandido. Padaria. Foi mal, foi muito automático. Cara, tranquilo. Bom, mas como seria o Homem-Aranha da comunidade? Como que ele falaria, Ebony? Protetor da Zona Oeste. Jovem de Bangu. Ele faria como? Tipo, aí, Doutor Destino, o bagulho é o seguinte, mano. Só vão capotar aí. Você, mano. Pô, é do Rio, cara. Aí, amanhã você vai fazer uma parte de aranha, hein, mano. Ah, é carioca, né? Do Rio seria assim. Aí, compadre, a parada é a seguinte: os doutores aí estão todos de peça, entendeu? É. Falou? Fica de bobeira aí, maluco. Aí, maluco. Quebrada aí, mano. Serol. Aí, ó. Tu tá patifando na nossa, maluco. Serol fininho, velho. Serol fininho. Passa o Serol aí, eu vou passar minha teia pra vocês, mano. Alinha na fila. Cidade é nóis. Eu sou sinistro, cumpade. Eu sou sinistro, cumpade. Não, eu sou avassalador. Sinistro é o cara do MC Tátula, valeu? Aí. Mas fala aí, ô Vingador da Mude Moça Bonita. Não, mas. Dela Rey falou dele? Não, ainda não. Deixa o cara falar, meu. Cara não falou. Daqui a pouco ele morre. Meu primeiro foi o. Engraçado, foi o desenho do Homem-Aranha. Tem eu falar pouco. Que esperar. Né? Engraçado, eu sei que. Minha infância sempre foi muito só, né? Qual deles? O quê? O de 94, cara. 94. Aquele do Pobre de 90. O Peter Bombadão, aquele? Isso, é. Isso. Cara, aquele desenho foi muito legal, né? Ele que me inseriu ao mundo de super-heróis. E assim, foi muito engraçado que logo depois de algum tempo, minha mãe me trouxe uma revista dos X-Men. Né, foi aí que eu tive contato com os quadrinhos, onde o Homem-Aranha morria crucificado. Nunca mais encontrei essa revista, eu não sei nem que revista é essa. Eu até perguntei se o House conhecia, enfim. Mas é uma que ele acaba tudo dilacerado e morrendo crucificado. Aquilo me marcou bastante. Enfim. Eu ia falar do meu momento na Xuxa, mas enfim, isso aí deixa pra outro dia. Aí, pai. Isso aí é quando eu posso. Você que é a Cláudia, que ela pede pra sentar? É lá, Cláudia, senta lá. Aí fez a operação de mudança de sexo. Tomou bilhão também? Ô, senhor Della Ria. Cara, sabe o que é engraçado falando assim? É, eu tava falando do Capitão Marvel, tipo, fala de Homem-Aranha, não sei o que. Cara, depois que conheci o Capitão Marvel, meu pai me mostrou o Fantasma, cara. E aí eu li a primeira história do Fantasma, cara. Como que ele se tornou o Fantasma. Aí um puto herói, história do caralho, aí pega um filho de uma puta do Billy Zane pra fazer uma porra do meu Deus. Ele assumiu que é um. E aí acaba o filme, ele assume gay, cara. Lamentável. Meu pai colecionava também, cara. Meu pai colecionava Fantasma, Mandrake. Meu pai também tinha. Homem-Aranha, da Ebal, até todo. Tem que fazer um post lá pro baile lá. Eu tenho toda a coleção aqui ainda do meu pai aqui, da primeira coleção da Ebal do Homem-Aranha, cara. Do número 1 ao 20 alguma coisa. E sabe o que revolta? 24, 25. Desde qual? Do número 1 ao 25, eu acho, mais um almanaque. Sabe o que revolta, cara? Aí você vai ver quanto que custa essa porra da sua revista. Aí você vê no Mercado Livre, tem um filho da puta vendendo por R$2, cara. Pode crer. Entendeu? Tipo, eu, quando era moleque, eu comprei a porcaria do X-Men 2099, o número 1, com a capa brilhante, eu tenho essa porra até hoje. Eu pensei, um dia eu vou ganhar dinheiro com essa merda. Comprou 3. Eu fui no Mercado Livre. Comprou 3. Filha da puta vendendo por R$2, cara. Imagina a situação dessa mulher. Você foi comprar o Superman pra isso também? Tá caro. O Change, né? Eu comprei 4 Morte do Morcego pra vender, né? A queda do morcego, né? É, foi exatamente quando a Wizard começou a publicar no Brasil e falar no mercado americano, né? Eu comprei. Aí eu todo mundo pensou que ia ficar rico. Eu tenho a coleção toda do Conan, cara. Se eu vender tudo, não dá R$50. Pô, mas isso é bom, cara. Não vende não, cara. Não, claro que eu não vou vender. Porra, sou louco, porra. Né? Sou fãzaço do Mas porra. Voltando ao tema do podcast, senhor Delarria, qual foi o seu primeiro momento marcante, né? Não vale falar quando você sentou na minha bengala, porque aí é sacanagem. ViviFerrante.com. Momento gay ou momento nerd? Nerd. Gay ou nerd? Ah, tá. Pode ser uma nerd também, não tem problema. Cara, eu... Assim como a maioria, não lembra, assim, exatamente o momento. Ah, então beleza, passou, qual que é o próximo? Falou, foi muito bom estar com vocês hoje. Falou. Mas... Sei lá. Fala, Delarri. Fala, viado, a gente não deixa ele falar. Quando ele pode, fala, ele fica mudo. Não, cara, tipo assim, o que vem assim na cabeça de cara, um momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Momento nerd, mas que não foi bem nerd, mas não deixa de ser. Palmas do macaco para ele. Foi quando eu fui ao cinema assistir o Máscara com Jim Carrey. Você foi com o Jim Carrey ou com ele? Foi com ele. Jim Carrey, cara. O Jim Carrey. Pô, chama ele pro pod, hein, cara. Porra, deixa eu te chamar. O Jim Carrey. No Skype? Eu aposto que ele te burinou no cinema. Não, ele não era um padre. Vai, continue. Mas... Então, assim, porque foi um filme... Primeiro filme de herói. De herói não, né? Mas de quadrinho. Eu soube que depois o Máscara, na verdade, era um quadrinho. Então, assim, você é criança, óbvio, então eu ri pra caralho, eu achei muito foda, mas depois que eu vi, depois de velho, eu vi que filme cu era, mas foi assim, digamos, um primeiro momento nerd, e o outro momento nerd foi, na verdade, eu posso ver aqui com mais calma, ainda foi em 96, numa aula chata pra caralho de geografia, onde eu tinha um amigo chamado... Com quem? Ah, não lembro, mas a gente conseguiu expulsar a mulher da sala. A tua irmã deve saber quem... Não sei se a tua irmã sabe quem é, mas aquela turma que tinha um macaco, Teles... Lembra, um fujão. É, exatamente. E aí ela tava chata pra caralho, eu vi que tinha um fight. Tava... Fight é o nome do cara mesmo, tá? Ele tava ouvindo um negócio. Eu virei assim, cara, o que tu tá ouvindo aí? Ele, Iron Maiden. Quê? Iron Maiden, que porra é essa? Ah, ouve aí. E aí quando eu botei no ouvido... Começou a tocar Fear of the Dark ao vivo do A Real Live One. E eu fiquei assim, caralho, que merda é essa? Isso aqui é muito bom, isso aqui é foda. E aí foi a partir de então, assim, que eu comecei a ouvir Iron Maiden, comecei a gostar de Iron Maiden. Então foi um momento, assim, nerd relacionado à música. Ou seja, foi quando o senhor Delarry descobriu qual é o negócio. E qual é o negócio, frota? Negócio? Me curto, senhor. Caraca. Tem o Step, eu sou o Step. Ah, é o Step. É o cover do cover, né? Eu sou o cover do cover. Ai. Cara, foda-se, todo mundo falou, eu vou falar alguma coisa ou termina por aqui? Não, fala. Não, eu quero fazer uma pergunta antes pra todo mundo. Vai. Aí. Qual foi a primeira coisa nerd que vocês viram? Começa aí, Delarry. Peraí, vale assim, qualquer coisa? Assim? Aí, qualquer coisa, cara. Primeira coisa que vocês lembram. Ó, eu lembro, então se for, foi por causa do desenho do X-Men que passava na Globo. Eu comprei minha primeira HQ de X-Men, eu não lembro o ano essa porra, uma coisa que eu lembro que a capa era o Wolverine e o Gambit que estavam se degladiando, né, e o Wolverine tava com aquele uniforme marrom, só que não é o marrom tradicional dele, é um marrom que na época era moda no X-Men, todo mundo tinha um uniforme marrom, mais ou menos, é o que eu lembro. E o Sr. Ebony? Rio Comic Con. Porra, primeira coisa que você lembra é Rio Comic Con, cara. Eu falei, pô. Ah, sua lembrança foi lembrança marcante, porque ele na Rio Comic Con... Não, peraí, agora deixa eu falar que eu fui testemunha do fato. Na Rio Comic Con, quando ele viu... Não, quando ele viu a exposição da DC, 75 anos, ele parecia uma criança. Ele... Ele voltou a ter 3 anos de idade, parecia uma bichinha pulando. Ai, eu quero tirar foto com isso, tira pra mim. Ai, eu quero tirar foto com aquilo, tira pra mim. Isso é uma bichona! Então eu tirei umas... Peraí, deixa eu... tenho isso aqui. Eu tirei 85 fotos desse caralho. Da puta. Na pulando pra lá e pra cá. E eu tirei uma foto com o cara vestido de Batman pra Adam West. Uma. Não, fala aí agora, o inferno. Meu primeiro momento nerd? É. Cara, a coisa mais antiga que eu lembro é do Robô Gigante. Robô Gigante. Mais antigo que eu lembro. Grande Robô Gigante. Seriado. Preto e branco. Cara, eu tô querendo comprar o podcast. Tá fazendo propaganda? Tá vendendo aí? Robô Gigante. A gente tem um infiltrado aqui. Até agora. Dr. House é infiltrado. Eita! É, eu tenho problema na perna, né? Rola infiltração, é verdade. Piada enviada por Carlos Alberto! E você, inferno? Ah, já falou. Você, Raul. Falei, robô gigante. Bom, a minha primeira lembrança de nerd, assim, tem a ver, na verdade, com meu pai, cara. Porque rolou o seguinte, eu comecei a ler muito cedo, né? Ah, tá, foda-se, você já falou isso no podcast passado. Então, e você, deixa eu falar, filha da puta. Não, você já falou no podcast. É, então sobre o que eu vou falar? Ah, você vai falar que deixa o cara falar, meu, deixa de ser chato. Não, seu filho da puta, é outra coisa. Fala, House, vai, fala. E eu, com 3, 4 anos, já tava falando Tati Bitati, essas porra de leitura mongoloide que criança faz. E meu pai percebeu que eu via muito desenho dos Super Amigos na Globo. E aí ele me levou pra uma banca de jornal. Foi quando eu conheci, quando eu vi pela primeira vez uma banca de jornal de verdade, né? Que às vezes você vê a coisa e não dá importância pra aquilo. E meu pai comprou o Capitão América número 1 da Abril. Porra, quando eu disse que isso já foi dito num podcast, puta que pariu. Foda-se, tô falando. Cara. Mas foi no podcast, não foi no crossover cast. Ah, tá, pode ser. Ô, Delarri, deixa ele falar, cara, senão a gente não vai terminar essa merda hoje. E ele fala pra caramba, né? Então deixa. É, ah, só cortar, cara. É, edição tá aí por isso, né? É. Exatamente, não. Valeu, Nex. Ah, é, Nex. É, mamãe jogando pra mim aí, tô fodido. E aí ele me deu Capitão América número 1 e 10 anos depois eu arrumei uma dívida pra ele de R$400, mas qual o problema? Verdade. É? Que foi aquela saga que você combinou com o jornaleiro? Não, cara, eu tinha conta no jornaleiro. Eu passei uma época tendo conta no jornaleiro e eu perdi um de bicos que eu fazia que eu pagava o jornaleiro. E ao invés de eu ir lá e falar com o cara, não, deixei o bar correr, entendeu? Entendi. E aí um belo dia meu pai foi lá pra pagar a conta. 400. Ele sabia que eu amortizava bastante. R$400. Aí ele chegou em casa. Puta merda. Não, mas ele chegou em. Meu pai é um filho da puta. Ele chegou em casa. Queimou falou... tudo, né? Não, não. Chegou em casa, pegou a cerveja dele, olhou pra minha cara e falou: ganhei um escravo por um mês. Putz. Vai lá lavar. Um mês, eu falei você ser meu escravo pela vida toda. Não, ele pagou só aquele mês. Ah, tá. R$400 só aquele mês? É, R$400 no mês. Tá certo. Naquela época. E você, Nexus? Cara, momento nerd, cara. Eu lembro de Star Trek, cara. É, minha mãe assistia muito Star Trek e acabava assistindo com ela. A série clássica, aquela? É, série clássica. Ah, que maneiro, então, cara. Então, assim, tipo... Ela assistia muito Star Trek, perdido no espaço. E... Perigo. E mais velho, cara, uma assim, tipo... Que me marcou bastante, assim, nerd, foi Arquivo X, cara. Pô, Arquivo X é legalzinho, cara. Eu pensei no controle. Você tá falando todas as minhas, caralho. Aí, maluco. Pô, cara, você falou de Arquivo X. Fala de pornografia, então. Apela. Você falou de Arquivo X, o novo filme do Mr. Bean fazendo 007 tem a Scully, cara. É. Tá a velha, volta cara. Do. Como é que é? A volta do Johnny English, não é? É, o retorno tem ela, do Johnny cara. English. Pô, mas. Tá chega, velha, tá foda. Feia pra caralho. Nexus. Oi. Fico feliz, cara, da sua mãe ter sido tão boa influência pra você, porque cara, quando eu era criança, minha mãe via Pica-Pau Maluco comigo. Putz, maneiro também. Ah, cara. Não, essas coisas eu via sozinho, cara. Não, mas ela via e falava pra mim, isso você tem que fazer com seus amigos. Tomar chope, né? Tomar chope, correr atrás deles com machado, né? Exato. Se transformar em mulher, né? É, eu já comentei. É isso, essa parte eu ensinei pro Ebony. O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, vudu é pra jacu. Minha mãe, cara, é que ela tipo, lê quadrinho, vê desenho japonês, curte seriado de ficção científica, então, assim, tipo, fala japonês. Pô, mãe, Olha. E lutava artes marciais. Então, assim, tipo. Porra! Desde moleque eu comecei a fazer. Desde moleque eu comecei a fazer arte marcial, comecei a ler quadrinho. Com todo respeito, ela e seu pai ainda são casados? Não, não. Meu pai é militar. Não... Geralmente militar não se dá bem com pessoas de ideias assim, não, cara. Gostei com pessoas de ideias. É, aí, mas eu entendo ela ali... o que você quis dizer. Na escolinha, ninguém zoava com você, né, Nexus? Com medo da sua mãe. Ah, a mãe do cara, a mãe do cara era Wolverine, comigo. Cara. Não, na verdade, ele implicava comigo, porque assim... Se Wolverine fosse teu pai... A mãe do Nexus é Wolverine, cara. Tipo... É porque o pessoal não implicava comigo porque eu comecei a fazer arte marcial com 9 anos de idade, né, cara? Então, eu fiz os 9 aos 25, então, tipo... Por isso que tu não sofria bullying. Não, não sofria bullying. Minha mãe tinha que ser assim. Vai, entendi. Próximo aí. E você, o aí? Joker, que todo mundo falou, mas... Eu mesmo que dei a ideia, né? O Mou não falou também, não. Tá? É, o Mou não falou, nem eu também. Tem o Midensorg, seu doente. Esqueceram da gente, olha só. É que eles vão começar pelo mais importante do baile. O inferno. É, o inferno já falou, né? Mas falei, Joque. Cara, eu tô na dúvida entre o Jaspion e o MacGyver. Cara do céu. Aí daqui a pouco alguém reclama aí. Porra, falou os meus aí, porra. Cara, eu completei o álbum de figurinha deles, cara. Inútil. E ganhou um bonequinho? Não. Eu tinha o álbum também, cara. Eu tinha. Muito maneiro. Eu tinha. Mas não era só do Jaspion, né? Eram dos Metal Heroes que passavam na época, né? Não, era do Jaspion e depois do Changeman. Caramba! Não, tinha Giban também, cara. Essa época. Giban era muito legal. Cara, tinha Robocop japonês, né, cara? Tinha Cybercops. Eu tinha um quadrinho do Cybercops, cara. Era legal pra caramba, cara. Pô, Cybercops era muito ruim. Porra, eu fui rever Cybercops, cara. Eu ronquei. Muito ruim, cara. Você viu aquela versão do Cybercops religioso? Não. Quem é? Não? Não. Quem era o líder, Dimas? Fizeram aqui no Brasil, porra. Pera aí que eu vou mostrar agora. Não, cara, não. Não, pode mostrar, Vai acabar com a minha infância, cara. Não acaba não, cara. Nossa infância também tinha o Edir Macedo, cara. Já tinha começado. Estou seguindo tchu-tchu-tchu com Jesus Cristo. Passava no comercial dos Flashmans. Não sei pra onde, tchu-tchu-tchu, mas estou indo. Visionário R.R. Soares. Caraca, como é que eu vou achar isso? Seu R.R. Soares, eu tinha hemorroida, eu tinha inflamação no joelho, eu tinha artrite, artrose. E tomei cogumelo do sol, tomei a porra toda, tomei até no cu e não resolveu. Mas o senhor me ajudou. Que em nome de Jesus. Mas você, meu amigo, minha amiga, estamos aqui hoje, meus amigos. Estamos ele misturou cinco pessoas agora. Ele misturou Luciano Huck com o Malafaia, com Faustão. Com Faustão. Não, aí seria tipo assim, imagina se o Faustão fosse um missionário, né? Brincadeira, meu, com a paz do senhor, galera. Olha aí, meu, começando mais um missionário de domingo, meu. Ô, louco. E todos eles lavando louça. Tá, enfim, ô porra, quem ainda não falou tanque, já me perdi. Vai você. O Sorg, irmão. Isso, vai você só. Faz o seguinte, pra ter menos tempo, fala os dois juntos. É. Ao mesmo tempo. Foi quase jogar, faz jogar. O meu era Super Amigos, assistindo na TV, e assim como a mãe do Nexus, a minha mãe assistia muita série, assiste até hoje. E então eu comecei a assistir Star Trek, a série clássica, por causa dela. Assisti Arquivo X, assisti... Pô, uma cacetada de série. Até hoje meus pais ficam bitolados assistindo todas as séries que passam. Eu acho que eles, se dá pra assistir, eles assistem. Devia ter deixado o Mou falando antes. Falou tudo que o Nexus falou. Não podia, devia ter aí. Deixa. Vai, Mou. Agora é pra rir? E você, Mou? Como eu tinha falado antes, né? Tipo, meu pai colecionava muito quadrinho quando era guri, né? E... Ele tinha aqueles negócios na época de trocar o gibi no cinema, né, cara? Tipo, eu não imagino hoje... Não vai dizer hoje... que assistiu Star Trek aí e Arquivo X também. Deixa eu falar, porra. O pior é que assistiam também, mas eu nunca gostei muito de Star Trek. Viado, bicha. Não. Seus dois bichas, seus coros bicha, mansos. Viado, bicha. Seus dois bichas. E aí, como eu tinha falado, ele tinha essa coleção aí da Ebal do Homem-Aranha, né, cara? E eu devorei isso, né, cara? Assim, muito... Foi o primeiro personagem de super-herói que eu comecei a ler, então acho que isso influenciou muito, além de ser o meu herói preferido, de eu gostar de ler quadrinhos, né, cara? Então, e como o Ebony falou também, o desenho da década de 90 também me marcou muito, cara. Eu olhava muito aquilo. O do Peter bombadão lá e tal. E sem contar esses clássicos aí, né, cara? Isso aí também nem se fala. Tipo, o Arquivo X também gostava, apesar de ficar com medo quando eu olhava, mas eu olhava. E não, quem mais falta também aí, que eu não sei mais quem, que eu me perdi. Ninguém mais. Não, então... Só você agora. Não, já falei, cara. Falei da HQ. Da X-Men. Sim. É. Mas qual foi o momento mais vergonhoso, assim, com relação à nerdice de vocês? Ah, cara, eu tenho vários. Que em ordem alfabética ou em ordem de gravidade? Já cronológica? Nossa, Vitória. Que maldade. Que eu não ouvi. Poderia repetir, cara... Vinter? Não, é só você olhar. Olha o avatar dele. Olha o avatar dele. Quem? Do Peter Sorg. Do Sorg. Ele tá te olhando com aquela cara agora. E aí, garotão? Cara, sabe o que eu ia falar que é engraçado? Eu catei uma mina, cara, eu usando a camisa da Druna, cara. Hein? Uhum. Camisa da Druna. Druna. Porra, mas o Nexus de Nerd não tem nada, cara. Sai daqui. Não, apanhou, né? Não apanhou quando era pequeno. Mas a Druna é o sonho do nerd. Não, não pegava mulher. Ah, porra. Mas é aí que tá, você tem que pensar. Ele foi pegar uma mulher com a camisa da Druna. Ela era minimamente parecida com a Druna? Não, pô, é pedir demais. Ou seja, ele foi com a camisa da Druna, mas pegou quem? Desse Gonçalves. Pô, é foda. Não, cara. Então, eu tava com a camisa da Druna, cara. E era essa estampa aqui, ó. Eu não sei como eu tinha coragem de andar com essa camisa na rua, mas eu tinha, cara. Era essa estampa aqui. Abriu aí, não? Ah, beleza. Caralho. Ah, maneiro. Ah, aí sim. Ah, mas é uma foto de bom gosto, cara. Não tá ela com a perna aberta, né? Então, era na minha camisa, né, cara? Aí eu tava no... Acho que eu tava na Tijuca, não lembro. Aí a menina falou, ah, legal essa camisa sua, não sei o que e tal. Aí a gente começou a trocar ideia e... Catei, e cara. Aí você levou pro Éden, né? Tijuca, Éden. Não, eu não andava muito no Rio, não, que eu não gostava muito de andar no Rio, né? Quem mais não falou aí? Vergonha alheia. Todo mundo agora. Ah, então tá. Todo mundo já falou vergonha alheia. Eu tenho uma vergonha alheia aqui do Dr. House. Ele falou, não falou. Ah, lá vai ele. Ele tá querendo morrer. Você editou uma hora, filha da puta. Você editou a mulher mora. Ó. Oh. Teve um lance assim, quando eu era solteiro, tinha uma estante que tinha uns bonequinhos, né, que eu... Uns hominhos, né, que eu tinha e tal. Aí foi uma cidadã até minha casa, né. Ela chegou na minha casa e tal, olhou assim. Você não me disse que você tem filho? Eu falei, não, isso é meu. Foi assim, uns 30 segundos de vergonha alheia, mas depois... Essa minha vergonha alheia foram as mesmas, né? Porque o que acontece? Como eu sou tímido, dificilmente eu chegava em mulher. E quando eu chegava em mulher, eu só falava merda. Chegou naquele cara. Isso explica muita coisa. Aí chegou no cara. Cheguei no cara. Mas... Então assim, foi duas vezes com... Não, foram três vezes com mulheres diferentes. Onde eu... Então, o que eu fazia? Eu tentava puxar assunto. Puxava assunto. E no final das contas, as mulheres ficavam com aquela cara assim de porra... tá, e aí? Gostei de você, beleza, você pode me beijar. Eu ficava meio sem graça, e em vez de beijar, eu puxava outro assunto. Beijava o cara, né? É, tô... Por que aquele teu amigo ali tá sozinho? Você tem irmão? Mas ó, só outra vergonha ali, eu tinha uma garota, quando eu tinha uma banda, que rolava um boato que ela era afim de mim. Aí eu não tava mais namorando, então a gente saiu junto e tal. Aí na hora de deixar, eu vi que ela tava me dando condição o tempo todo, só que eu, porra, não tinha coragem de chegar nela. Na hora de ir embora, eu fui deixar ela no táxi. Aí eu fiquei assim, porra, não pega esse táxi agora não. Ela falou, ah, então tá bom, vou ficar aqui. Pega um outro tempo, que tá vindo atrás. É, aí eu fiquei assim, ela ficou naquela... É, ela ficou naquela assim, Leonardo, porra, tá ok, só você chegar em mim. E eu fiquei muito, vou, não vou. Ela assim, pô, terceiro, Leonardo, vou pegar um táxi. Tu vai. Já inventaram uma solução pra isso, cara. É foda, MSN. Não, se chama álcool. Mas calma aí, isso é vergonha nerd? Porra, cara, o cara que não... Mulher, tem mais vergonha nerd do que, cara, do que ter vergonha, cara? É? Isso sim é vergonha nerd. Uma salva de palmas pro senhor Delarrey, por favor. Uma foca. Cara, vou encerrar aí, depois eu conto uma história. Então tá. Então só, vou fazer o seguinte, vou fingir que vou encerrar e ele conta a história e a gente põe... Não, eu tô gravando, Delarrey, encerra que eu tô gravando. Não, tem duas histórias, assim, uma é... Não é foto de homem se beijando não, né? Não, pelo amor de Deus, cara, nossa, que nojo, né? Eu não sou homofóbico não, hein, mas porra, não é. Parecendo os caras do preconceito, cara, lá no CQC, né? É, não, eu não sei, não, mas essa raça aí eu não gosto, não. Preconceito não, mas se chegar perto de mim, eu mato, tá? Mas cara, não é preconceito. Duas barbas não foram feitas pra se focarem. Homofobia é bichice, cara. Uma vergonha que eu passei, cara, quando era moleque, eu era filho da menina da escola. E sempre tem aquele amigo filha da puta que acha que é cupido, né, cara? Opa, filho, oi? Ele não passa de ser um filho da puta, né, cara? Amigo filha da puta, oi. Aí eu falando pra ele, pô, aquela menina ali, mó bonitinha, não sei o que, tá? Já comi ela. Aí um dia, e eu nunca gostei desse negócio de, ah, vou colocar na sua fita, falar no Rio, né, cara? Vou colocar na sua fita. Cara, não tem isso não, cara. Homem que é homem chega na mulher sozinho. Ih, Delarrey, ó. Não, eu chegava na mulher sozinho, o problema... É, chegava, você tem o cut. É. Ah, não, fala isso não, cara, que eu namorei três meninas da internet. Você tem Twitter? Não, cara, não, você não entendeu. Ele conhecia a mulher na vida real, e por não ter assunto, ele perguntava, você tem o cut? Não era bem assim, não. Mas teve uma vez, uma dessas garotas que eu conheci foi uma gringa americana da Bunker. E foi engraçado, porque eu foi uma mulher que eu resolvi puxar assunto do nada, porque eu vi que era gringa pra treinar o inglês, né? Aí eu virei pra mulher, porra, inglês inglês nórdico. Aí eu, porra, não sei o que, blá blá blá blá, aí a gente tava conversando do lado da caixa de som, falei, pô, você não quer ir pra um lugar mais sossegado? Acho que ela entendeu que eu queria ir pra um motel, né? Ela falou, não é por causa disso, não. Ela falou, não, tô com uma amiga aqui. Falei, não é essa porra, não. É só pra gente ficar aqui num canto, porque por causa da caixa de som, aí tá, né? A gente ficou conversando e tal, e a mulher era professora, ensinava inglês pra empresários brasileiros e tal. Você falou pra ela, você gosta de canto? Então canta. Aí... Falei num canto. Enfim, aí eu percebi que a mulher já tava assim na boa, aí eu... Puta, chego ou não chego, o que eu resolvo falar? Puteu, né? Vou ter que beijar. Não, eu comecei a falar sobre. a política, cara. Eu comecei a falar, porra, a política do Bush e tal, não sei o que. Nossa. Assuntaço. Não, é muito nerd, não, né? Detalhe. Com aquele silêncio do caralho, porra. Aí eu fiquei, pô, o que eu faço agora? Pô, e as adolescentes de hoje em dia, né, porra, então... Aí eu comecei a falar de adolescente, maluco. É tudo puta. Cara, aí você... De chato você virou velho. Virou um velho chato. É, aí teve uma hora que eu calei a boca, assim, eu falei, puta, Eu posso te beijar? Ela vira assim, puta, já deveria, não. Entendeu? Aí eu fico até pro dia, mas depois dessa não vai mais, não. A mulher. Não, agora, olha só. Uma vergonha. Eu tive um amigo que foi pior, cara. Não, agora, uma vergonha alheia também que aconteceu foi o seguinte: teve um dia que eu fui na banheira. O homem da vergonha alheia, né? Histórias de sua vida, Leonardo De La Rey. Cara, a gente podia fazer um podcast de vergonha alheia, né? É, pode ser. Cara. Fechou, cara, fechou. É, é vai, começa tudo de novo. Tá 3, bom. 2, 1. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Estamos aqui para mais um Papo Nerd. Eu fui na banca, eu não lembro qual foi o ano, mas foi a última sexta-feira do ano, vamos supor, a última sexta-feira de 2010. E eu fui pra galera, né, com a galera na banca, eu falei, ah, pô, não tô afim de pegar mulher também, não, como se eu quisesse eu pegasse, né, tá parecendo. É, agora eu vou pegar homem. É, tomar no cu. Aí, pegou um cachorro, né? Pegou um cachorro. Aí, pegou uma mulher, porra, bonitinha, né, começou a conversar comigo, garota do sul, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí, porra, não sei o quê. É, eu disse que tava indo embora. Ela, pô, a gente se esbarra por aí. Eu falei, acho muito difícil. Mas tudo bem, acho que embora. Por que a gente não se esbarra agora? Você tinha que falar assim pra ela. Não, cara, não. Olha o Nexo lá, cheio da mãe, ó. Detalhe, não, detalhe. Aí, na primeira sexta-feira do ano, não tinha nada pra fazer, eu fui na banca. A filha da puta tava lá. Eu falei, caralho, pior que se eu chegar na mulher agora, eu vou tomar toco. Eu, puta, eu não cheguei na mulher. Cara, eu pensei que ele fosse dizer assim, pô, se eu chegar na garota, ela vai me dar ideia. Aí eu me lembrei logo da foto do cara que tu me mandou. Cara, eu tomei uma flertada da minha vizinha no elevador, eu fiquei meio sem jeito, cara. Isso se chama velhice. Cara, não, cara, eu acho que é tanto tempo sem sair. A menina chegou do nada, mó gatinha no elevador, falou... Pô, não foi você que abriu meu vinho tal dia, não sei o que. Eu falei, não. Pô. Não, não sei eu não. Se fosse eu lembraria, né? Tinha tomado, né? Tinha tomado. Aí ela, não, porque... Você conhece alguém lá? Eu falei, não, eu conheço não. Moro... Que eu saiba, eu só... Tem várias meninas que moram no apartamento em volta, sim, mas não conheço ninguém. Quase você ninguém engrossou lá, a voz não, pra falar com ela também, não? É, engrossei. Eu falei, não, minha voz já é grossa natural, então não adianta. Ela, ah, que saco, né, não sei o que. Aí a mina dava umas encaradas, mas, e deu uns scan em mim, saca? Aí... Coco no Orkut. Deu scan e coco no Orkut. É, a mulher deu uma escaneada, né, cara? Olhou tudo assim, deu uma olhada. Postou no Actions Packet. E Comics, né? É, aí ela... Pô, então, acho que a gente deveria conhecer mais nossos vizinhos, né? Tal. Aí o Nexus vira pra ela e fala assim, precisar mexer no seu interior, minha filha. Mais vida. Olha, a gente precisa de vida, a gente precisa mexer no cabelo. O Nexus virou pra ela, nega, mas eu conheço o vizinho do quarto andar que é um luxo. Não, pior que ela do é quarto um andar, cara. Cara, a mina de olho azul, cara. De olho azul e gatinha, cara. Vamos ver se eu esbarro com ela de novo. É. Será que contar uma foto uma parada aí, grande perigote das mulheres. Não, vai dar dois podcasts aqui hoje, cara. É, eu só tem que fazer um podcast só. Isso que era como vocês finais, né? Tem que fazer não, um então podcast. Encerra aí, vai, acaba. Pegar a mulher. Tá, então já encerrou. Aprende aí. Não, tipo assim, mas eu acho que quem tem vergonha ali também pra contar o Ebony. Não tem, Ebony? Um bocado. Não, na verdade ele tem vergonha própria. Tem uma, não, essa ainda vai acontecer. Mas eu vou mudar. Eu vou saindo desse tema de pegar, não pegar, enfim. Assai, taradão de Padre Miguel. Quando eu era pequeno, nessa época de Power Rangers e coisas do tipo, eu do quintal, eu imaginei que a porta tem o quintal, tem a cozinha e tem a porta. Lógico. Eu imaginei a porta como um portal dimensional. Meu Deus. Então eu ia pular do quintal pra cozinha. Que e mato pulei. Que você mastigou, Nando. Só no vídeo com maconha. Só que eu pulei do quintal pra cozinha por cima de um banco. Eu tô sentindo vergonha alheia agora. Olha só. Lembra que eu falei que tem uma porta? Então, tem o fim dessa porta. Eu bati com a cabeça na parte de cima da porta. e caí desmaiado no chão. Meu Deus. E aí tu acordou vestido de Power Ranger rosa, né? E 2 meses depois, esse vídeo estava no Mundo Canibal, no Parcoba. É, cara, já tive amnésia, cara. É, foi sinistro. Bati a cabeça tão forte que eu tive amnésia, cara. Caralho. Nossa, cê, então você não teve amnésia, você lembra? É, eu não lembro da amnésia, né? Minha mãe me conta. Eu bati a cabeça tão forte que eu tive... O que eu tive mesmo? Eu bati a cabeça. Piada! Bom, enfim, então vamos encerrar essa porra. Mais de 42 minutos de gravação, fora os outros 20 minutos que estavam aí. O Next que vai editar isso aí pra gente, então... Tá fudido! Nossas considerações finais, começando com você, Mo. Beleza, próximo. É isso aí. Você. Valeu. Inferno. Ei, você dá um beijo minha mulher. O quê? Hã? Beijou, não beijou noite minha mulher. Tá. Nexus. É. Peraí, porra, voltei. Mas qual a pergunta? Consideração final. Consideração final, boa noite. Boa noite. Nexus. Cara, não adianta. Eu tô vendo, consideração final, eu tô vendo essa foto do Mo, eu só consigo lembrar da risada do Curly, cara. Só essa é a minha consideração final. Eu só lembro disso, cara. A risadinha do Não, tem a foto do Mou, tem a foto do nosso amigo Robin lava louça, lavador de louça. Tem a foto do senhor Delahi com o namorado dele. Isso aí não rola colocar no Facebook, senão. Nem cara, eu não vou nem dormir essa noite. Ah, fica pensando nos dois, né? Vai poder praia, não, hein? Pode estar, não. E você, Joker? Eu lembrei do coquetel. Você? Você lembra do? Claro. Tutti frutti. Coquetel? É, isso. Não é da minha época, não. Porra? Não, imagina. Não. Tá, é antes, é depois. É AC e DC, né? Vai, Raul, porra. O que é? Eu tô meio doido aqui de remédio, ó. Sua consideração final. Ai, valeu, amor. Vou te dar dinheiro nesse curso, meu filho da puta! Quem mais que falta? É, Vinter Sog, vai lá, Vinter. É, Joker, quanto que é a faxina? Podia fechar assim, né, cara? Joker, a nova diarista. De dia ele lava a louça, à noite ele combate crime. Não tem vaga no Notas, não? Pô, cara, depois da foto do Larcher, eu tô se eu tinha vaga no... Eu vou lá pro Arion 71, eles não sabem ainda. Ainda, né? Ainda. Cara, é. Verdade, vou mandar pro Dr. Manhattan, olha, ele vai esquecer. Manda, da isso, do mundo, cara, manda pro Manhattan. O Manhattan gosta de trollar todo mundo. Manda pro Manhattan. Ó, seguinte, sem pôr no post, hein? Sem pôr no post. Só vai entrar o link, só. Cara, mas olha só, imagina se a gente tivesse. Fez andado. Uma entrevista com a guria, cara. Vai te ferrar. Se uma fotinha é nada. Eu fiz, mas eu não fiz te zoando. Eu fiz como uma homenagem, tá? Seu bosta. Uma homenagem? Homenageei você. Algumas homenagens serão feitas no banheiro. Quem? Na minha terra, homenagem é outra coisa, hein? É. Hein, caralho. Olha que risada do Delarry. Olha. Serviço erótico de faxina, todo mundo vai querer a diarista. Puta que pariu. Ei, mas o Joker entrevistou quem, porra? A menininha que o Mou tomou toco. Aí, não, primeira que... pergunta que você fez, você. Como que foi o toco no Mou? Tá, eu não quis zoar tanto assim, cara, mas eu devia ter feito. Ô, Mo, esquenta não, velho. Só toma toco quem tenta, foi o que você falou mesmo. É isso aí. A menina que me deixou esperando na saída da escola, tô esperando até hoje. Ela fala assim, calma aí que eu vou pegar meu material e a gente conversa. Eu tô esperando ela até hoje voltar. Saiu pelo outro tadinho, né? Tem o link de um psicólogo muito bom. Ela saiu pelos fundos, cara. É lá em Bangu, tá? Amigo meu falou assim. Né? Amigo é meu longe, mas o cara é bom. Aqui, você lembra do amigo filho da puta que eu falei? Ele falou, então, esse aqui, meu amigo, que tá querendo ficar com você. Falou logo assim na cara da minha. Falei, ah, pera aí que eu vou lá dentro pegar meu material da escola. Caralho. E ela nunca mais voltou. E é com essa filosofia do molde só toma toco quem tenta, que eu encerro por aqui. Minha consideração final é, não tem, foi muito bom fazer esse crossover, que dessa vez eu fiquei até o final, porque no último No primeiro eu resolvi ir embora cedo e deixei... Porque tu é moleque, porque tu não tem coragem de vestir preto. Tu é moleque, 02. Ué, Boninho não é moleque, né? Que final. Ele é o herói da Zona Oeste. É isso aí. Falou, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. É isso aí, abraço. Estou seguindo tudo com Jesus Cristo. Não sei pra onde.